Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estou consigo em mais uma emissão. Esta semana, a última emissão, porque depois vem o fim de semana. Na próxima semana, haverão mais 5 emissões para si. Mas, antes de pensarmos nisso, temos um fim de semana para aproveitar. Concorda? Então vamos, para já, aproveitar os fados que temos selecionados para si e vamos ouvi-los todos juntos. Logo pensamos no fim de semana, mesmo porque hoje é sexta-feira e é impossível esquecer. É impossível esquecer que amanhã já é sábado e depois domingo e estamos em casa a descansar. Quer dizer, nem todos os ouvintes estão em casa a descansar. Mas pode ser que sejam dois dias de maior calmia nos respectivos trabalhos. Agora vamos ouvir os nossos três primeiros fados nesta nossa emissão. E vamos ficar com 7 Pedaços de Vento, na voz de Cristina Branco. Logo depois, Aldina Duarte traz-nos Princesa Prometida. E terminamos com Dona Fortuna, na voz de Ivone Ribeiro. 3 fados, 3 fadistas, 3 grandes senhoras acompanhadas por guitarras e violas, aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique por aí e até já. olhar que a brilhar da pensar nos mistérios da beleza. Há um véu no meu olhar que a brilhar dá que pensar nos mistérios da beleza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. Espelho-me o que aconteceu, do que é teu e do que é meu, já não temos a certeza. A moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Na moldura deste espelho, espelho feito de ouro velho, tem os traços de uma flor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Muitas vezes foi partido, prometido e proibido aos encantos do amor. Espelho meu, disse a verdade, da idade da saudade à mulher envelhecida. Espelho meu, diz a verdade, da idade da saudade à mulher envelhecida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Dessa história da princesa prometida. Segue em frente na memória, mata a glória dessa história da princesa prometida. Já viram por aí uma senhora importuna, chamada Fortuna, chamada Fortuna, que anda sempre acompanhada de outra senhora mais forte, que se chama Sorte, que se chama Sorte. Nasceu na Rua da Fé e mora desde criança no bairro da Esperança, no bairro da Esperança. E por mais que a gente fale, e por mais que a gente diga, não liga, não liga, não liga, não liga. Mas se alguém a encontrar, era favor perguntar onde vive agora, onde é que ela mora. A Fortuna quando vem nunca espera por ninguém, chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. Chega só na hora, vai-se logo embora. E cá estou eu ao microfone do Fado Maior para lhe trazer mais três fados. Vamos ficar com Teresa Tarouca, que nos traz Não Sou Fadista de Raça. Logo depois ficamos com Canção do Mar, Fado Canção do Mar, na voz de Mísia. E terminamos esta nossa seleção com Ada de Castro, que nos traz Jamais Negarei. Os três fados que se seguem só para si, aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Não sou fadista de raça, não nasci no capelão. Eu canto fado, fado. as ânsias da tradição. Meu canto fado passa nas asas da tradição. Nunca usei negra chinela, nem vesti saia de lista. Nunca usei negra chinela, nem vesti saia de lista. Nunca entrei numa viela, mas tenho raça fadista. Nunca entrei numa viela, mas tenho raça fadista. Tirei suspiros ao vento, olhei um pouco passado. Tirei suspiros ao vento, olhei um pouco passado. Busquei do mar um lamento e fiz assim o meu fado. Busquei do mar um lamento e fiz assim o meu fado. É este fado famoso que em noites enluaradas. É este fado famoso que em noites enluaradas. O canto de quem me ouço tangia nas guitarradas. O canto de quem me ouço tangia nas guitarradas. Era fidalgo de raça e ficou na tradição. Era fidalgo de raça e ficou na tradição. Cantando o fado que passa na rua do capelão. Cantando o fado que passa na rua do capelão. Fui bailar no meu batel. Thank you. se por te querer eu pequei, a Deus vou pedir perdão, até porque já nem sei qual de nós teve razão. Mas mesmo assim, se eu passar, não te rias com desdém. Podes um dia encontrar quem ria de ti também. Jamais negarei que também sofri, que por ti chorei, mas já encontrei a vida sem ti. Ao destino desfez daquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destruíste a minha esperança, a fé também me deixou, e a ferir-me como lã. Segue esse rumo que é teu, dos dois o mais desgraçado. Podes crer que não sou eu, jamais negarei que também sofri, que por ti chorei, mas já vida sem ti. Graças ao destino desfez aquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Destino desfez aquele nó. Não penso em ninguém, não quero ninguém, prefiro estar só. Estamos mesmo no fim desta nossa emissão de sexta-feira, mas nós voltamos na próxima segunda para lhe trazer mais um Fado Maior. Da minha parte é tudo, vou-me despedir por aqui, mas antes deixo-lhe três fados, três fadistas para terminar esta nossa emissão. Vamos ficar com Meia Noite e uma Guitarra na voz de Amália Rodrigues. Logo depois ficamos com Criança Negra na voz de Maria Armanda e terminamos com Tristão da Silva, que nos traz Mulher Deixada. São estes os três fatos escolhidos para o fim da emissão de hoje. Antes de me ir embora, relembro o e-mail para onde pode escrever a pedir o seu fado: geral.radioantinaweb@gmail.com. É um prazer enorme estar consigo. Volto na segunda-feira. Fique bem, boa tarde, bom fim de semana. Guitarra, meia vida por viver, e a saudade que se agarra ao cantar de uma mulher. Meia noite e uma guitarra, meia vida por viver. Sombrias, passa o tempo que passou, serenatas de outros dias, que a voz do tempo cantou.